3, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Ligeirinho despachante, Rua Coronel Batista, 1899, ao lado do museu. Foi 3248198. Filial também, Brasília. Arte presente e atividade doméstica. Praça Bom Jesus, 204. Todo o domingo, às 9h22, show de sucesso com a comunicação de Ulisses Reis. A Eletrônica Polar avisa os seus clientes e amigos que mudou o telefone. Agora é 3, 2, 1, 27, 31. Se o seu TV, videogame ou aparelho de som está com defeito, ligue para Polar e ouça um toque promoção. Fita cassete, 99%. E também antenas para TV e alto-falante. Promoção mais barata é impossível. Eletrônica Polar, Praça Bom Jesus 22 e Avenida Tiradentes 525. Telefone 3, 2, 1, 27, 31. Faltando 10 minutinhos para 7 horas aqui no Giro Musical. Giro Musical. Comunicando, Ronair Mendes. Tem mais, tem muito mais para você aqui no Giro Musical, aqui na Carajaia 770 de Anápolis para todo o Brasil. Agora seria novamente a menor de três. Mas em vez de rodar uma só dessas três, o Amigo Marciano, Vulgo Iglesias e Aba, a gente vai rodar todas as três, né, Guimar? João Mireille e Marciano, se eu não puder te esquecer, Julio Iglesias, às vezes tu, às vezes eu, Abba, Andan, Andan. Agora 6 para 7. Se você for lembre-se, a sua manifestação é sempre para orientar, ensinar e entender manobras do seu interior. Se a mulher desiste e obriga uma parada forçada, a primeira providência é colocar o triângulo de segurança. A Automecânica Real avisa que está em novo endereço. Rua Rui Barbosa 634, fone 3, 2, 1, 16, 62. Especializado em Ford, Chevrolet, Fiat, alinhamento e balanceamento de rodas. O seu carro merece o melhor. Fale com o Expedito e sua equipe na Automecânica Real, em novo endereço, Rua Rui Barbosa 634, e tudo ok. Donas de casa da Vila Jaiara e bairros vizinhos, o supermercado Caçula está com uma super promoção. Compre barato de verdade. Avise o novo governo. Procure o mais barato. Supermercado Caçula, no coração da Vila Jaiara. Avenida Fernando Costa 417, com entregas a domicílio. A locadora Bilhar é a sua locadora de mesas de bilhar. Trabalha com mesas novas e uma perfeita assistência. Cobrindo qualquer oferta em locação. Bilhar, atendemos Anápolis e região. Rua Sacramento 90, bairro Paraíso. Fone 321-2798. Não passe frio, passe no Lojão do Povo. Onde você tem sempre uma oferta especial em confecções, tecidos, agasalhos, flanelas e cobertores com descontos de 20 a 50%. Lojão do Povo, uma grande loja com os menores preços. Barão com 7 de setembro. Mude o visual de seus cabelos com um toque todo especial de Rosa Cabeleireiro. Corte, escova, reflexo, maquiagem e brilho. Rosa Cabeleireiro. Avisa seus clientes que está atendendo em novo endereço. Rua Manuel da Badia, 95, Sala 4, Aquário Shopping. Durante a semana, até às 18 horas. E aos sábados, até às 20 horas. Música. Quase